Tudo bem, Pedro. Pareces doente. Não, não estou doente. Então, perdeste alguma coisa? Não, não perdi nada. Saíste de casa e deixaste as chaves em casa? Não, não deixei as chaves em casa. Apaixonaste-te, Pedro. A rapariga é bonita? Não, André, também não me apaixonei. Então, conta lá o que aconteceu. Hoje eu levantei-me às 6 da manhã. Estou atrasado, pensei. Tomei um banho e vesti-me rapidamente. Não ouvi as notícias, não comi, nem água bebi. Saí de casa, desci as escadas e corri para a faculdade. Mas hoje é domingo, Pedro. Tu agora também tens aulas aos domingos? É isso mesmo, pá. Primeiro, domingo eu nunca tenho aulas. Segundo, ontem à noite eu estive numa festa e só fui para a cama às 4 da madrugada.